Eu gostaria de lhe falar. E preciso que você me ouça com atenção. Abra seu coração, sua mente, seu entendimento. Porque tudo que eu disser nesta mensagem você pode confiar. Porque foram passagens bíblicas que escolhi para dizer a você. Eu sei que você está triste. Então, eu tenho uma proposta. Deixe Deus enxugar suas lágrimas. Na Bíblia diz que a graça de Deus basta na sua vida. Quanto maior a sua fraqueza e provação, maior será a graça de Deus que virá para cumprir a sua vontade. O que Deus dá é sempre o suficiente para a sua vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nossos sofrimentos e espinhos na carne. Enquanto você estiver perto de Cristo, Ele dará a sua força celestial para a sua vida. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, benignidade, honestidade, perseverança e retidão, muito mais do que a fé que move montanhas. Deixa Deus enxugar suas lágrimas. Sabe por quê? Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa Deus enxugar suas lágrimas, pois só Ele pode te confortar. Confie em Deus.